em Fortaleza, no Ceará. É muito cara. Quero um desconto. Quanto custa esta toalha de renda? $200. Nossa, é muito cara. É uma quantia muito alta. Mas olhe, é uma toalha muito bonita. Toda feita à mão. Uma joia. Eu sei, mas é muito cara. Quero um desconto. Vou pagar $150. $150? Não é possível. Posso vender por 190. Então 180. Tudo bem, 180. Vou levar.